kama Mikambo ya somongo Ezo na kinga na mobali pona libalai Alenge la kinga loko la litie Asali sa kinga na masa na kosenga Bandeko balobi na teye na kisie Lelo yo mbudi abalinga Eko mi distenge Na komi koma na mobali na batango Banga mboko kumelanga tinandakwe Na bengi babo tibano kito samba Malo babo ni babani singa na mosolo Mama na ponanga Olingi epo na mosolo Oyo l'amour de terrain Bande ko bota na likambo Bande ko, bande ko Bota na likambo yo, bande ko Papa ni sumai Nikola na mbango Kolo linga kamba Mama wo Na komi disenge Na komi kokondo na libala Makani sinyo soka kana mobanye Na bengi bako koto samba na libala Pape satoli na katia makwena oyu Na komi nepase Na lembi libala makambo Na komi dispenge De baba yo kata limbo Na komeka, soki e akolika kaka to balana Na kopanza nyoso, na kopanza Atani bala ya tisio, tati na kopanza Distenge, mama distenge Kamimi bambanda nyoso distenge Distenge, mama distenge Kamimi bambanda nyoso distenge Na komeka nzato, na komeka Soki ya kolika kakato balana Na kopanza nyoso, na kopanza Katali bala ya kisio, tati na kopanza Distenge, mama distenge Kamimi bambanda nyoso distenge Distenge, mama distenge Kamimi bambanda nyoso distenge Como Daniel.

matikanga na sepeli santoto mama nalebi nalebi yeye nalebi akai mazara salini ni bambangie nakanga motema na kibisa basusi omoto nangai yatani bamba Ola munangai, ya waki na mayo, mana mayo, ya mangana, matata, eto na bina na zoto, kai panza, na bani na kama kambo. Sango elinga sango tongo poko seko vandela mabala batogo denge nini ya kapitale oyo bako ya kambango epai na yo na masoro nde mobali na yo soki bakeleli pokabela bango Olie ozela mobali na yo tunae Poeba verite Oka matika fumba decision Oka ngimi sakae Oyo wana ukeye Oyo wana ukeye Oyo wana ukeye Manchere, manchere, liquei, liquei. Olie ozela mobali na yo tunae Oye ma verite Okamati kafumba decision Okangi misakae Oyo wana ugeye Oyo wana ugeye Oyo wana ugeye Professor Bébé, keba loko la tension Kidumba, suka suka pasi Pa changer, pa komine ba songe Oh, kala kala lamu Balinge, pa kosa yo po fache Mama yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka Na boyi, lelwa wa, lobi kuna Soni mingi, meka Nanoko pense Tindi bango epaina yo Kovanela Sekombo nanga Namakambo Oyonga nasala Balabone Epaina yo Bakumisa Kolamu oyanga Mama yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka Naboyi lelwa wa Lobikuna soni mingi Thank you. chéri bé, moteke. Zonga zonga kena serie papa Goya.